Ficheiro 73, página 590, capítulo 32, Campo dos Sonhos. O campo fora arado da maneira habitual, com montículos altos de terra e sulcos profundos entre eles. Os montículos erguiam-se à altura dos joelhos, de modo que um homem, a caminhar dentro de um dos sulcos, podia espalhar as sementes facilmente ao longo do topo do montículo a seu lado. Projetados para o plantio de cevada ou aveia, não viram motivo para os modificar para a plantação de batatas. A recomendação era colinas, disse Ian, espreitando a extensão do campo de batatas. Mas achei que os montículos serviriam. O objetivo das colinas parecia ser impedir que as plantas apodrecessem com excesso de água, e um campo antigo com montículos altos parecia fazer o mesmo. Faz sentido, concordou Jamie. Os pés de batata nos topos parecem estar exuberantes de qualquer modo. Mas ele diz como se sabe quando está na hora de apanhar as batatas? Encarregado de plantar batatas numa terra onde nunca se vira uma, Ian trabalhara com método e lógica, mandando um enviado a Edimburgo para comprar tanto as sementes como um livro sobre o plantio. No devido tempo, o livro, intitulado Tratado Científico sobre Métodos de Cultivo, de Sir Walter Hobanian Riley, apareceu com uma pequena secção sobre a plantação de batatas, como era atualmente praticada na Irlanda. Ian carregava esse grosso volume debaixo do braço. Jenny contara-me que ele não ia ao campo de batatas sem o livro, com medo de que alguma questão complicada de filosofia ou técnica lhe ocorresse quando estivesse lá. E agora abriu-o, segurando-o com o braço, enquanto remexia na bolsa do seu quilt para tirar os óculos que usava para ler. Os óculos haviam pertencido ao seu falecido pai. Eram pequenos círculos de vidro, presos em aros de metal, e normalmente usados na ponta do nariz, que o faziam parecer uma jovem e séria cegonha. A apanha da safra deve ser feita quando aparecer o primeiro ganso de inverno, leu ele, erguendo depois os olhos e semicerrando-os acusadoramente por cima dos óculos para a plantação de batatas, como se esperasse que um ganso esticasse a cabeça entre sulcos e montículos. Ganso de inverno? Jamie espreitou o livro por cima do ombro de Ian, a testa franzida. A que espécie de gansos se está ele a referir? Gansos cinzentos? Mas os gansos cinzentos vêm-se todo o ano. Isso não pode estar certo. Ian encolheu os ombros. Talvez na Irlanda só se vejam no inverno. Ou talvez ele se esteja a referir a algum tipo de ganso irlandês e não aos gansos cinzentos. Jamie fez um estalido com a língua. Bem, isso não nos adianta nada. Ele diz alguma coisa de útil? Ian correu o dedo pelas linhas impressas, movendo os lábios em silêncio. A essa altura já havíamos reunido um bom número de camponeses, todos fascinados por aquela novidade na agricultura. Não se apanham as batatas em tempo de chuva, com o solo molhado, informou-nos Ian, causando um estalido com a língua ainda mais enfático em Jamie. Murmurou Ian consigo mesmo. Apodrecimento de batata, pragas da batata. Nós não temos nenhum bicho da batata. Suponho que isso seja uma sorte. Pés de batata, não. Isto é apenas o que fazer quando o pé seca. Ressecação das batatas. Não saberemos se temos isso enquanto não virmos as batatas. Sementes de batatas, armazenagem de batatas. Impaciente, Jamie afastou-se de Ian, as mãos nos quadris. Cultivo científico, hã? Exclamou. Fitou, irado, a plantação folhosa e verde escura. Suponho que seja demasiado científico para explicar como sabemos se as malditas batatas estão prontas para serem comidas. Fergus, sempre atrás de Jamie, ergueu os olhos ao ver uma lagarta, avançando devagar e tortuosamente ao longo do seu dedo indicador. Por que é que não apanha simplesmente uma para ver? Perguntou ele. Jamie fixou Fergus por um instante. A boca abriu-se-lhe, mas não saiu nenhum som. Fechou a boca, deu umas palmadinhas delicadamente na cabeça de Fergus e foi buscar uma forquilha ao seu lugar, encostada à cerca. Os colonos, todos homens que haviam ajudado a plantar e a cuidar da plantação sob a orientação de Ian, assistidos por Sir Walter, aglomeraram-se em volta para ver o resultado do seu trabalho. Jamie escolheu uma rama grande e viçosa na borda do campo e posicionou a forquilha com todo o cuidado junto às suas raízes. A suster visivelmente a respiração, colocou o pé sobre a parte de cima da forquilha e empurrou. Os dentes do garfo deslizaram devagar para dentro do solo castanho e úmido. Até eu sustinha a respiração. Havia muito mais em jogo com aquela experiência do que a reputação de Sir Walter ou Bennion Riley, ou, já agora, a minha própria. Jamie e Ian haviam confirmado que a safra de cevada deste ano fora mais pequena do que o normal, embora ainda suficiente para as necessidades dos habitantes de Lallybroch. No entanto, mais um ano mau iria esgotar as magras reservas de cereais. Para uma propriedade das terras altas, Lallybroch era próspera. Mas isso podia dizer-se apenas em comparação com outras herdades das terras altas. O cultivo bem-sucedido de batatas poderia fazer realmente diferença entre a fome e a fartura para a gente de Lallybroch durante os próximos 2 anos. O salto da bota de Jamie pressionou para baixo e ele inclinou o corpo sobre o cabo da forquilha. A terra esboroou-se e rachou em torno da rama e repentinamente o pé de batata subiu e a terra revelou a sua generosidade. Um "há" coletivo ergueu-se de espectadores ao avistarem os numerosos glóbulos castanhos agarrados às raízes da planta arrancada. Tanto Ian quanto eu caímos de joelhos na terra, remexendo o solo macio, à procura de batatas arrancadas da rama. "Resultou!" repetia Ian sem parar, enquanto tirava do solo uma batata atrás da outra. "Olhem só para isto, estão a ver o tamanho?" "Sim, olha esta aqui!" exclamei encantada, exibindo uma batata do tamanho dos meus 2 punhos unidos. Por fim, colocámos o produto da nossa amostra num cesto. Talvez umas 10 batatas de bom tamanho, aproximadamente 25 espécimes comparáveis a 1 punho e numerosas batatas pequenas do tamanho de bolas de golfe. "O que é que achas?" Jamie examinou a nossa coleção com um ar interrogativo. "Devemos deixar o resto para que as pequenas cresçam mais ou tirá-las agora, antes que o frio chegue?" Ian tateou absorto à procura dos óculos, lembrando-se depois de que Sir Walter estava longe junto à cerca e abandonou o esforço. Sacudiu a cabeça. "Não, acho que assim está bem", disse ele. "O livro diz que se deve guardar as mais pequenas como semente para o próximo ano. Vamos precisar de muitas delas." Esboçou-me um largo sorriso de satisfação e alívio, uma mecha de cabelos castanhos, lisos e abundantes, a caírem-lhe para a testa. Um dos lados do rosto estava sujo de terra. Uma das mulheres dos colonos inclinava-se sobre o cesto, examinando o conteúdo. Esticou um dedo, experimentalmente, e tocou numa das batatas. "Você diz que se podem comer?" Franziu as sobrancelhas com ar cético. "Não vejo como seria possível passá-las no pilão para fazer pão ou papas de aveia." "Bem, acho que não são moídas, Sra. Murray", explicou Jamie de forma educada. "Ah, não?" A mulher semicerrou os olhos para o cesto, criticamente. "Bem, então o que é que se faz com elas?" "Bem, você..." começou Jamie por dizer, e em seguida interrompeu-se. Ocorreu-me, como sem dúvida lhe ocorrera também a ele, que embora nós tivéssemos comido batatas em França, ele nunca vira alguém prepará-las. Disfarcei um sorriso quando ele olhou desalentado para a batata coberta de crostas de terra que segurava na mão. Ian também a fitou desconcertado. Aparentemente, Sir Walter nada disse sobre o assunto da preparação da batata para o consumo. "Assa-se na brasa." Mais uma vez, Fergus veio em nosso auxílio, enfiando a cabeça por baixo do braço de Jamie. Estalou os lábios ao ver as batatas. Coloca-se sobre as brasas do fogão. Come-se com sal. Manteiga é bom, se houver. Nós temos, disse Jamie com ar de alívio. Atirou a batata para a senhora Murray, como se estivesse ansioso por se livrar dela. Devem ser assadas, informou a ele com firmeza. Também pode cozê-las, contribuí eu, ou amassá-las com leite, ou fritá-las, ou cortá-las em pedacinhos e colocar na sopa. Um alimento muito versátil, a batata. É o que diz o livro, acrescentou Ian com satisfação. Jamie olhou para mim, o canto da boca a torcer-se num sorriso. Nunca me disseste que sabias cozinhar, Sassenach. Eu não chamaria a isso cozinhar, exatamente, disse eu, mas sei preparar uma batata, sem dúvida. Ótimo. Jamie lançou um olhar ao grupo de lavradores e às suas mulheres, que passavam as batatas de mão em mão, examinando-as com ar de dúvida. E bateu as palmas com força para chamar a atenção de todos. Hoje vamos jantar aqui, junto ao campo, disse-lhes. Vamos apanhar um pouco de lenha para a fogueira, Tommy e Willy. E a senhora, Willy, poderia trazer o seu caldeirão? Sim, ótimo. Um dos homens ajudá-la a trazê-lo até aqui. Você, Kincaid, virou-se para um dos lavradores mais novos e acenou na direção do pequeno aglomerado de cabanas sob as árvores. Vá dizer a toda a gente, vamos comer batatas ao jantar. E assim, com a ajuda de Jenny, com 10 baldes de leite do barracão da leitaria, 3 galinhas da capoeira e 4 dúzias de alhos porros grandes da horta, eu procedi à preparação de uma sopa e de batatas assadas para o senhor e para os pequenos rendeiros de Lallybroch. O sol já desaparecera no horizonte quando o jantar ficou pronto, mas o céu ainda estava claro, com veios vermelhos e dourados que atravessavam os galhos escuros do bosque de pinheiros na colina. Houve uma certa hesitação quando os camponeses ficaram cara a cara com o proposto acréscimo à sua dieta, mas o ambiente festivo, ajudado por um pequeno e oportuno barril de whisky doméstico, superou quaisquer temores. E depressa o terreno junto ao campo de batatas estava apinhado de comensais improvisados, arqueados sobre as suas tigelas, apoiadas nos joelhos. — O que é que achas, Dorcas? — ouvi uma mulher perguntar à sua vizinha. — Tem um gosto um pouco estranho, não te parece? Dorcas, assim questionada, abanou a cabeça e engoliu antes de responder. — Tem, sim, mas o patrão já comeu 6 dessas até agora e elas ainda não o mataram. A reação dos homens e das crianças foi muito mais entusiástica, provavelmente devido às generosas porções de manteiga servida com as batatas. Os homens são capazes de comer bosta de cavalo se for servida com manteiga, disse Jenny, em resposta a uma observação semelhante. Homens, a barriga cheia e um lugar para dormir quando estão bêbados é tudo o que pedem da vida. Pergunto-me porque é que me aturas, a mim e a Jamie. Provocou a Ian ao ouvir estas palavras, já que pensas tão mal dos homens? Jenny balançou a concha da sopa, não dando importância ao marido e ao irmão, sentados lado a lado no chão, perto do caldeirão. Ah, vocês não são homens! As sobrancelhas arrepiadas de Ian ergueram-se e as de Jamie, mais espessas e ruivas, fizeram o mesmo. Não somos? Bem, então o que é que somos? Perguntou Ian. Jenny voltou-se para ele com um sorriso, os dentes brancos a cintilarem à luz da fogueira. Deu uma palmadinha carinhosa na cabeça de Jamie e um beijo na testa de Ian. Vocês são meus, disse ela. Após o jantar, um dos homens começou a cantar e outro trouxe uma flauta de madeira e acompanhou-o, o som agudo, mas penetrante, na noite gélida de outono. Fazia frio, mas não havia vento, e a sensação era de aconchego. Envoltos em chales e cobertores, reunidos em pequenos grupos familiares à volta do fogo. As chamas aumentaram depois da preparação do jantar e agora faziam um rombo significativo na escuridão. O nosso próprio aglomerado familiar, agradavelmente aquecido, estava um tanto ativo. Ian fora buscar outra braçada de lenha e a pequena Maggie agarrava-se à mãe, forçando o irmão mais velho a buscar refúgio e calor humano noutro sítio. Vou enfiar-te de cabeça para baixo naquele caldeirão, se não parares de me aborrecer, informou de Jamie o sobrinho, que se contorcia vigorosamente ao colo do tio. Qual é o problema? Tens bichos carpinteiros? A pergunta foi recebida com uma onda de gargalhadas e um notável esforço para se esconder na parte do meio do seu hospedeiro. Jamie tateou no escuro, fazendo tentativas deliberadamente desajeitadas de agarrar os braços e as pernas do seu homónimo. Depois, passou os braços em volta do menino e rolou por cima dele, provocando um berro espantado de alegria e prazer da parte do pequeno Jamie. Jamie prendeu o sobrinho com força no chão e manteve-o lá com uma das mãos, enquanto tateava às cegas no chão, no escuro. Agarrando um punhado de erva molhada com um ruído de satisfação, ergueu-se o suficiente para enfiar a erva pela gola da camisa do pequeno Jamie, substituindo assim as gargalhadas por um grito mais agudo, mas não menos encantado. Pronto, aí está, disse Jamie, rolando de cima da pequena figura. Vai aborrecer a tua tia para variar. Obedientemente, o pequeno Jamie arrastou-se até mim, apoiado nas mãos e nos joelhos, ainda soltando gargalhadas, e aconchegou-se no meu colo, entre as pregas do meu manto. Sentou-se o mais quieto possível para um rapaz de quase 4 anos, o que não significa muito quieto, se considerarmos bem, e deixou-me tirar-lhe a maior parte da erva da camisa. Tens um cheiro bom, tia, disse ele, roçando-me afetuosamente o queixo, com a sua juba de caracóis negros emaranhados. Cheiro a comida? Bem, obrigada, disse eu. Devo entender que estás com fome outra vez? Sim, há leite? Ah, sim. Eu conseguia chegar ao jarro de cerâmica que estava ao alcance do meu braço. Sacudi o recipiente, decidi que não restava muito para valer a pena ir buscar uma chávena e inclinei-o, segurando para que o menino pudesse beber diretamente dele. Por momentos, absorto a beber o leite, ele ficou quieto, o corpo pequeno e vigoroso a pesar-me sobre a coxa, as costas apoiadas no meu braço, enquanto envolvia o jarro com as suas duas mãos rechonchudas. As últimas gotas de leite gorgolejaram do jarro. O pequeno Jamie relaxou imediatamente e emitiu um leve soluço de saciedade. Eu sentia o calor emanar dele, com aquela repentina subida de temperatura que anuncia o sono em crianças muito pequenas. Enrolei-o nas dobras do meu manto e embalei-o devagar para a frente e para trás, cantarolando baixinho a canção que cantavam do outro lado da fogueira. Sob os meus dedos, os pequenos nós das vértebras dele eram redondos e duros como berlindes. Adormeceu? O crepanzil de Jamie assomou junto ao meu ombro, a luz de fogo, a fazer-lhe brilhar o cabo da adaga e o cobre dos cabelos. Sim, respondi. Ao menos não está a remexer-se, por isso deve estar a dormir. É mais ou menos como segurar um grande presunto. Jamie riu, e em seguida ele próprio ficou imóvel e em silêncio. Eu sentia a dureza do seu braço, apenas a roçar o meu, e o calor do seu corpo pelas pregas do chale de xadrez e da minha capa escocesa, chamada Ariside. Uma brisa noturna soprou-me uma mecha de cabelos para o rosto. Alisei-a para trás e descobri que o pequeno Jamie tinha razão. As minhas mãos cheiravam a alho porro, a manteiga e a amido das batatas cortadas. A dormir era um peso morto e, embora segurá-lo fosse reconfortante, ele estava a cortar-me a circulação da perna esquerda. Mexi-me um pouco, com a intenção de estendê-lo sobre o meu colo. Não te mexas, Sassenach. A voz de Jamie soou baixa ao meu lado. Só por um instante, Modwin, fica imóvel. Obedientemente fiquei paralisada, até que ele me tocou no ombro. Está tudo bem agora, Sassenach, disse ele com um sorriso na voz. É que estavas tão bonita, com a luz da fogueira no rosto e os cabelos a balançarem ao vento, e eu queria lembrar-me dessa imagem para sempre. Voltei-me para encará-lo, então, e sorri-lhe por cima do corpo da criança. A noite estava escura e fria, animada de pessoas ao redor, mas não havia nada onde estivéssemos sentados para além da luz e calor e de nós os dois.